nascer 32. Tinha calculado o tempo perfeitamente. Faltavam 3 minutos para as 3, quando atravessou Camp Street, caminhando devagar para o calor não o matar. Sentindo-se de novo reanimado pela sombra doce e pela beleza ao acaso do Garden District. Sim, tudo aquilo estava como sempre estivera e sentiu-se imediatamente bem. Sentiu imediatamente que estava onde queria estar e talvez mesmo onde devia estar. Se é que era possível a própria pessoa definir sozinha o seu percurso. Às 3 horas em ponto, estava junto do portão aberto. Aquela era a primeira vez que via a casa à luz do dia e o coração bateu-lhe mais depressa. Sim, aqui. Mesmo no seu estado de abandono, era digna, grandiosa. Apenas adormecida sob as trepadeiras pendentes, com as longas portadas cobertas de tinta verde a lascar, mas, no entanto, ainda bem presas às dobradiças de ferro. À espera. Sentiu-se subitamente estonteado ao olhar para ela, com um frémito de entusiasmo por, fosse por que razão fosse, ter voltado. Estou a fazer o que está destinado que faça. Subiu os degraus de mármore, empurrou a porta e, quando esta se abriu, entrou para o longo e amplo hall de entrada. Nunca em São Francisco tinha estado num edifício semelhante. Nunca tinha estado sob um teto tão alto, nem olhado para portas tão elegantes e altas. Vinha um lustre profundo do coração das tábuas de pinho, apesar da orla de cotão peganhento que corria ao longo das paredes. A tinta estava a pelar dos florões, mas estes estavam solidamente implantados. Sentiu que amava tudo o que via. Amava o trabalhado das portas, em forma de buraco de fechadura, e o belo poste e as balaustradas da longa escada. Agradava-lhe a sensação de pisar aquele chão tão sólido, e o cheiro quente e bom da madeira da casa encheu-o subitamente de contentamento. Uma casa tinha este cheiro apenas num lugar do mundo. Michael, entra, Michael. Ele dirigiu-se para a primeira das 2 portas da sala de estar. Ainda estava escura e com sombras, apesar dela ter aberto todos os cortinados. A luz entrava obliquamente através das portadas, ténue e suave, filtrada pela rede suja do alpendre do outro lado das janelas laterais. Um leve cheiro a Madre Silva, tão doce e bom. E aquilo? Não eram buganvílias a irromper em pequenos cachos de flores cor-de-rosa ao longo da rede? Nunca mais vira aquela trepadeira em todos aqueles anos. Ela estava sentada, pequena e muito bonita, no comprido sofá de veludo castanho, de costas para a parte da frente da casa. O cabelo caía-lhe junto à face. Tinha vestida uma daquelas camisas largas de algodão enrugado, que são leves como seda, e o seu rosto e pescoço, muito queimados, contrastavam com a t-shirt branca que tinha por baixo. Umas calças brancas que lhe tornavam as pernas ainda mais altas. Sandálias brancas, deixando-lhe os dedos dos pés à mostra, e surpreendentemente sexy, com um leve toque de verniz vermelho. A bruxa de Endor, disse ele, inclinando-se para lhe beijar a face, enquanto lhe segurava o rosto terno e cálido com a mão esquerda. Ela segurou-lhe os 2 pulsos, agarrando-se a ele e beijando-o violenta e docemente na boca. Ele sentia a tremura nos seus braços, a febre no seu corpo. Tens estado aqui sozinha? Ela encostou-se enquanto ele se sentava ao seu lado. E por que raio é que não? Perguntou ela na sua voz grave e lenta. Despedi-me oficialmente do hospital esta tarde. Vou candidatar-me a um lugar aqui. Vou cá ficar, nesta casa. Ele soltou um longo suspiro assobiado. E sorriu. Estás a falar a sério? Bem, o que é que tu achas? Não sei. No caminho para cá, ao voltar do Irish Channel, não parei de pensar que talvez cá estivesses com a mala feita para voltares. Não, nem por sombras. Falei com o meu antigo chefe de São Francisco sobre três ou quatro hospitais daqui. Ele vai falar-lhes a meu respeito. E tu? O que é que queres dizer com esse "e tu"? Perguntou ele. Sabes porque é que estou aqui? Para onde é que hei de ir? Eles não me dizem para ir para outro lado qualquer, não me dizem nada. Continuo a não me lembrar. Li 400 páginas da história e não me lembro. Foi Débora quem eu vi, isso sei. Mas não sei verdadeiramente o que ela me disse. Estás cansado e com calor, disse ela, levando a mão à testa dele. Estás a dizer disparates. Ele deu uma breve gargalhada de surpresa. Olha para ti, disse. A bruxa de Andor. Não leste a história? O que é que se passa, Rowan? Estamos presos numa enorme teia de aranha e não sabemos quem a está a tecer. Estendeu a mão enluvada e olhou para os dedos. Não sabemos de todo. Ela lançou-lhe um olhar calmo e distante, que fez com que o seu rosto parecesse muito frio. Muito embora estivesse corada e os seus olhos cinzentos refletissem maravilhosamente a luz. Bom, leste, não leste? O que é que pensaste quando leste? O que é que pensaste? Michael, acalma-te, disse ela. Tu não me estás a perguntar o que é que eu penso. Estás a perguntar-me o que sinto. Tenho estado a dizer-te o que penso. Não estamos presos em nenhuma teia. E não há ninguém a tecê-la. E queres o meu conselho? Esquece-os. Esquece o que eles querem e esquece essa gente que viste nas tuas visões. Esquece-os de agora em diante. O que é que queres dizer com esquecer? Ok, ouve-me bem. Há horas que estou aqui sentada a pensar em tudo isto. A minha decisão é esta. Vou cá ficar e vou ficar aqui. Porque esta é a minha casa e gosto dela. E gosto da família que conheci ontem. Gosto deles. Quero conhecê-los. Quero ouvir as suas vozes e conhecer os seus rostos e aprender o que têm para me ensinar. E além disso, fosse para onde fosse, sei que não conseguiria esquecer a velha mulher e o que lhe fiz. Parou de falar e um súbito clarão de emoção transfigurou-lhe o rosto por breves instantes, depois desaparecendo, deixando-o firme e frio. Cruzou levemente os braços e apoiou um dos pés na mesa de café. Estás a ouvir-me? Sim, claro. Ok. E quero que também cá fiques. Espero e rezo para que fiques. Mas não por causa deste padrão ou desta teia ou lá o que for. Não por causa das visões ou por causa do homem, mas sim porque não há forma absolutamente nenhuma de descobrir o que estas coisas significam, Michael, ou o que está destinado a acontecer, para usar as palavras que escreveste nas tuas notas, ou porque é que tu e eu fomos atirados para a vida um do outro. Não há nenhuma forma de sabermos. Fez uma pausa, os seus olhos perscrutando intensamente. Depois continuou. Portanto, tomei uma decisão, disse, falando mais lentamente. Com base naquilo que me é possível saber e no que posso ver e no que posso definir e compreender. E isso é que este é o lugar onde pertenço porque quero pertencer. Ele assentiu. Estou a ouvir-te, disse. O que eu estou a dizer é que vou cá ficar apesar deste homem e deste aparente padrão, desta coincidência de ter sido eu a tirar-te do mar e de tu seres o que és. Ele voltou a assentir com alguma hesitação e depois recostou-se, respirando fundo, não desviando os olhos dos dela. Mas não me podes dizer que não queres comunicar com esta coisa, disse ele. Que não queres compreender o significado de tudo isto? Quero compreender, disse ela, quero. Mas isso só por si não faria que cá ficasse. Além disso, não importa a esse ser estarmos em Montclair, em França, ou em Tiburon, na Califórnia, ou em Donelaith, na Escócia. E quanto ao que é importante para esses seres que tu viste, eles vão ter de voltar a dizer-te o que é. Tu não sabes. Fez uma pausa deliberada, tentando obviamente suavizar as suas palavras, como se temesse que tivessem sido demasiado ásperas. Michael, disse ela, se quiseres ficar, decide-te com base noutra coisa qualquer. Como quereres estar cá por mim, ou porque foi aqui que nasceste, ou porque pensas que serás feliz aqui, porque foi o primeiro lugar que amaste, este bairro, e talvez o possas voltar a amar. Nunca deixei de o amar. Mas não faças mais nada para cederes a eles. Faz as coisas apesar deles. Rowan, eu estou aqui nesta sala, neste momento, por causa deles. Não ignores esse facto. Nós não nos conhecemos do clube de vela, Rowan. Ela deu um longo suspiro. Insisto em ignorá-lo. O Aaron falou-te sobre tudo isto? Foi esse o conselho que te deu? Não lhe pedi conselhos, disse ela num tom paciente. Encontrei-me com ele por duas razões. Em primeiro lugar, porque queria voltar a falar com ele, para confirmar eu própria que é um homem honesto. E ele é tudo o que tu afirmas que é. Mas eu tinha de o voltar a ver e realmente falar com ele. Fez uma pausa. É um homem que nos enfeitiça. Eu sei. Senti isso quando o vi no funeral. E houve ainda aquela outra vez quando o conheci, junto à sepultura de Ellie. E agora estás tranquila a seu respeito? Ela assentiu. Agora conheço-o, disse. Não é muito diferente de ti. Ou de mim. Que é que queres dizer com isso? É dedicado, disse ela, encolhendo ligeiramente os ombros. Exatamente como eu sou uma cirurgiã dedicada. E tu és dedicado quando estás a trazer uma casa como esta de novo à vida. Pensou durante alguns instantes. Ele tem ilusões, como tu e eu temos ilusões. Compreendo. Em segundo lugar, queria dizer-lhe que lhe estou grata por aquilo que ele me deu com a história. Que não tinha de se preocupar com ressentimentos ou quebra de confiança da minha parte. Ele sentiu-se tão aliviado que não a interrompeu, mas estava intrigado. Ele preencheu a parte em branco maior e mais crucial na minha vida. Creio que ele nem sequer compreende o que isso significa para mim. É demasiado cauteloso e, na realidade, não sabe nada sobre a solidão. Está na talamasca desde rapaz. Percebo o que queres dizer, mas creio que ele compreende. Mas continua de pé atrás. Esta coisa, este encantador homem de cabelos castanhos, ou lá o que é, tentou realmente fazer-lhe mal, sabes? Sei. Mas eu tentei fazê-lo compreender como lhe estou grata, que não estava a contestá-lo de qualquer forma. Há 2 dias eu era uma pessoa sem passado e sem família, e agora tenho ambas estas coisas. Obtive resposta às perguntas mais angustiantes da minha vida. Creio que ainda não me apercebi do seu verdadeiro significado. Dou por mim a pensar na minha casa em Tiburon. E de cada vez penso, não tens de voltar para lá, já não tens que estar sozinha. E volto a sentir o mesmo choque maravilhoso. Tenho de confessar que nunca sonhei que reagisses dessa maneira. Pensei que ficasses zangada, talvez mesmo ofendida. Michael, não me importo com o que o Aaron fez para obter as informações. Não me importo com o que os seus colegas fizeram, nem com o que têm feito durante todo este tempo. A questão é só esta. As informações não existiriam sob forma alguma Se ele não as tivesse recolhido, eu ficaria com aquela velha mulher e com as coisas tenebrosas que ela me disse e com todos os primos simpáticos e sorridentes a oferecerem-me a sua compreensão, incapazes de me contarem toda a história, por eles próprios não a saberem. Apenas sabem as pequenas partes brilhantes. Não sabem como as reclamar e utilizá-las. Tenho de aprender a receber prendas. Esta casa é uma prenda. A história foi uma prenda. E a história torna possível eu aceitar a família. Meu Deus, eles são a maior prenda de todas. Ele voltou a sentir um profundo alívio. As palavras dela tinham encanto para ele. No entanto, não conseguia vencer a sua surpresa. E a parte do dossiê sobre a Karen Garfield? Perguntou ele. E sobre o Dr. Lemo? Tive medo por ti, por teres lido isso. A súbita expressão de dor que se lhe espelhou no rosto foi mais forte, mais vívida. E ele lamentou instantaneamente a sua crueza. Parecia-lhe imperdoável ter proferido aquelas palavras. Tu não me compreendes, disse ela numa voz tão serena como anteriormente. Não entendes o tipo de pessoa que eu sou. Eu queria saber se tinha ou não esse poder. Fui ter contigo porque pensei que se me tocasses com as tuas mãos, me podias dizer se esse poder existia realmente em mim. Bom, não pudeste. Mas o Aaron, disse-me. O Aaron confirmou-o. E nada, nada podia ser pior que suspeitar e não ter a certeza. Estou a perceber? Estás mesmo? Rowan engoliu e viu-se que fez um grande esforço para manter a sua expressão de tranquilidade. Depois, por instantes, os seus olhos tornaram-se inexpressivos. E só voltaram a cintilar, obviamente, através de um ato de vontade. Num murmúrio seco, disse: odiei o que aconteceu a Karen Garfield. Odiei. O Lemo? O Lemo já estava doente. Tinha tido uma trombose no ano anterior. Em relação ao Lemo, não sei. Mas a Karen Garfield, isso foi sem dúvida obra minha. E Michael, isso aconteceu porque eu não sabia. Compreendo, disse ele baixinho. Durante um longo instante, ela esforçou-se por recuperar a compostura. Quando voltou a falar, a sua voz estava cansada e ligeiramente em franja. Havia ainda uma outra razão para eu querer falar com o Aaron. Qual? Ela refletiu por momentos e disse: eu não estou em comunicação com esse espírito e isso significa que não o posso controlar. Não se revelou a mim, não verdadeiramente, e pode não se revelar. Rowan, tu já o viste. E além disso, está à tua espera. Ela voltou a refletir enquanto a sua mão brincava inconscientemente com um pequeno fio na bainha da camisa. Sou hostil para com ele, Michael, disse ela. Não gosto dele. E creio que ele sabe. Estou aqui sozinha, há horas, a convidá-lo a vir. E, no entanto, a odiar fazê-lo, a recear fazê-lo. Michael ficou intrigado com isto durante alguns instantes. Ele pode ter-se cedido, disse ela. Refere-se à forma como ele te tocou? Não. Refiro-me em mim. Ele pode ter-se cedido em relação a mim. Pode ter ajudado a criar o próprio médium que não pode ser seduzido ou levado à loucura por ele. Michael, se eu posso matar um ser humano de carne e osso com este meu poder invisível, o que é que achas que a minha hostilidade será para Lasher? Ele se me cerrou os olhos observando-a. Não sei, confessou. A mão dela tremeu ligeiramente ao afastar o cabelo da cara. enquanto o sol incidiu nele por instantes, tornando-o verdadeiramente louro. As minhas aversões são muito profundas, e sempre foram. Não se alteram com o tempo. Sinto uma aversão inveterada por essa coisa. Lembro-me do que disseste ontem à noite sobre quereres falar com ele, argumentar com ele, saber o que ele pretende. Mas neste momento, o que é mais forte em mim é a aversão. Michael observou-a em silêncio durante um longo momento. Sentia uma curiosa e uma inexplicável intensificação do seu amor por ela. Sabes, tens razão no que disseste antes, disse ele. Realmente não te compreendo. Nem sei que tipo de pessoa és. Amo-te, mas não te compreendo. Tu pensas com o coração, disse ela, tocando-lhe suavemente no peito com o punho esquerdo. É isso que faz com que sejas tão bom e tão ingênuo. Mas eu não faço isso. Existe uma parte má em mim, igual à maldade das pessoas que me rodeiam. Elas raramente me surpreendem, mesmo quando fazem com que eu me zangue. Ele não queria discutir com ela, mas não era ingênuo. Há horas que penso em tudo isto, disse ela, neste poder de romper vasos sanguíneos e aortas e provocar a morte como que com uma maldição murmurada. Se este poder que eu tenho servir para alguma coisa de bom, talvez sirva para destruir essa entidade. Talvez possa atuar sobre a energia controlada por ela, da mesma forma que atua sobre a carne e as células sanguíneas. Isso nunca me tinha passado pela cabeça. É por isso que temos de pensar por nós próprios, disse ela. Acima e antes do mais, sou médica. Mulher e pessoa apenas em segundo lugar. E como médica, é-me absolutamente fácil ver que essa entidade está a existir numa qualquer relação continuada com o nosso mundo físico. É possível saber o que este ser é. É possível saber como era possível saber o segredo da eletricidade no ano 700 a.C., embora ninguém o soubesse. Ele assentiu. Os seus parâmetros. Utilizaste essa palavra ontem à noite? Interrogo-me muito sobre os parâmetros. É suficientemente sólido para eu lhe poder tocar quando se materializa. Certo, exatamente. Que é que ele é quando se materializa? Tenho de conhecer os seus parâmetros. E o meu poder também funciona segundo as regras do nosso mundo físico. E também tenho de conhecer os parâmetros do meu poder. O seu rosto voltou a revelar dor, de novo num clarão fugaz, distorcendo de certa forma a sua expressão, e depois alargando-se até o seu rosto liso ameaçar encarquilhar-se como uma boneca nas chamas. Só voltou a ficar inexpressiva gradualmente, calma e bonita e silenciosa. A sua voz era um murmúrio quando recomeçou a falar. Esse poder é a minha cruz, exatamente como a tua cruz é o poder das tuas mãos. Aprenderemos a controlar essas coisas para podermos decidir quando e onde as utilizaremos. Sim, é exatamente isso que temos de fazer. Quero dizer-te uma coisa sobre a velha mulher, a Carlota, e sobre o poder. Se não quiseres, não é necessário que o faças. Ela sabia o que eu lhe ia fazer, previu-o, e depois provocou-me calculistamente. Seria capaz de jurar que o fez. Porquê? Fazia parte do seu plano. Estou farta de andar às voltas a pensar nisso. Talvez a intenção dela fosse quebrar-me, quebrar a minha confiança. Utilizou sempre a culpa para ferir a Deirdre. E provavelmente também a usou com a Anta. Mas não me vou deixar arrastar para uma ponderação prolongada sobre o seu plano. É errado fazermos isso agora. falarmos sobre eles e sobre o que querem. Lasher, as visões, aquela velha mulher, fizeram uma série de círculos para nós. E eu não quero andar em círculos. Assim, sei o que queres dizer com isso. Michael desviou lentamente o olhar do dela e procurou os cigarros na algibeira. Tinha 3. Ofereceu-lhe 1, mas ela abanou a cabeça. Estava a observá-lo.